Este mundo que me bate pra sair daqui. Te pego sorrindo no pensamento. Faz graça de onde fiz meu achego, meu alento. E nem ligo como pode no silêncio tudo se explicar. Sinto feito você não vai pegar. Fiz minha casa no teu cangote. Não há neste mundo o que me bote pra sair. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Sapato sem mais. por onde andei, que o sol amanheceu mais de uma vez. Mas ainda assim não clareou, e a saudade bateu, e no peito ficou sem mais. Oh, vira-lata, não, eu não sou, não me importa, vou me contar. Ronca, ronca. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Não há neste mundo quem me bate. Qual que você quer ouvir, Nandão? Pô, Bubuia, sem dúvida nenhuma. Tem só encosta aí? Ai, ai, ai. Melhor do que isso. Alô, ouvinte da Oi FM. Aqui quem fala é Edir Macedo. Eu tô sempre ligado que é isso, nas doideiras. Ronca, ronca, Maurício. Voz de Ashen, isso, hein? Pô, essa música é brincadeira. Já que não estamos aqui só a passeio, já que a vida enfim não é recreio, eu vou na Bubuia, eu vou na Bubuia, eu vou. Tô navegando sem tirar os pés do chão, 365 dias na missão. Fissura, eu vou na natureza, na bubuia, eu

Ronca, ronca. Oi, FM. Thank you. Ronca, ronca. Estas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! There's bullet in my pocket, burning a hole. You're so far from your weapon and the place you were born. There's a bullet in my pocket, burning a hole. You're so far from your weapon and you wanna go home. I try to give you whiskey, but it never do well. I try to give you whiskey, but it never do well. Suddenly you're begging me to do so much good. Since I had you, everything they hurt. Tem aquele dedo aí? Dedo sujo. Senador Renan, não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Jack White e seus novíssimos Blue Caps. The Dead Weather. A fofinha do The Kills, mais o outro do Queens of the Stone Age, e o outrozinho, o Zocludo, que era do Raconteur. Manja o Zocludinho? Ah, é. Então, o que você acha da gente propor, hein, JB? Você também? Hein? Sim, hã? Vamos lá. A gente propor ao UFM de gravar exclusivamente para os nossos ouvintes da UFM um disco com Jack White e o Damon Albarn. Vamos contratar os dois, o que você acha? Dois inquietos, pensantes, melhor do que nós três, pô. Risadinha do JB? Tu não acha, pô, não, meu brodinho? Teve muita gente torcendo o narizinho pra esse disco do The Dead Weather. Pra variar um pouquinho, ele, Jack White, grava uma música de Bob Dylan. Hein? que diz a ouvintada, JB? O Genilson, de Santa Luzia, Minas Gerais, ele fala que fez aniversário ontem, dia 17, e lembra que a amiga dele, a Roberta, que é de São Joaquim de Bicas... Da onde é? São Joaquim de Bicas, fez aniversário no último dia 15. Aí ele pede um som do Curumim e oferece a música Kiss, do Prince, para Roberta. Ah, já tá valendo, já, ele já tá pedindo a música de presente pra Roberta? Exatamente. Kiss com Prince? É o pacotão todo. Pro Genilson? Exatamente. Alô, alô, rapaziada do meu Brasil, quem está falando aqui é o indefectível Lobão. Estou sempre aqui com a orelha colada no Ronca Ronca, ouvindo Maurício Valadares e suas verdadeiras pérolas e pedradas. É isso aí, rapaziada. Um abração. Ele não pediu a interpretação do Prince, né, JB? Ele pediu a música. Sim. Mas é melhor. Com certeza ele tem o disco, ouve umas 20 vezes por dia. Mas essa versão do Age of Chance, provavelmente ele nunca ouviu. Pô, demais, foi isso demais. É uma... Curtiu? Puta, aquela vida. O que você falou? Curtiu, Nandão? Não. Isso é 8.6, banda de Leeds. Banda de Leeds, cidade de Marcelo Caipirinha, 12 polegadas. Eu acho que é DJ, né, cara? Falando sério. E a gente deve ainda o Curumim. Vamos mostrar um Curumim pro Genilson em Santa Luzia. Essa hora Santa Luzia. Vamos agora ou não? Tá de cabeça pra baixo daqui a pouquinho. Tá, beleza. Nandão, vamos. Mais alguma coisa, JB? Rapaz, muitos e-mails. Que ótimo, né? Sinal que alguém tá ouvindo o programa. Mandar uma saudação especial pra Vanessa ali em Salvador. Vanessa, faz uma mandinga forte aí, porque hoje é uma super terça pra gente aqui. Tem um negócio aí na Fonte Nova, né, JB? Yeah. Quanto tá? Tá 1-0. Não tava 1-1? Não, tava 1-0. É? Não, agora tá 1-1. Que isso, cara? Placar eletrônico. Eu tô concentrado aqui, né, rapaz? É verdade, já é verdade, tá bem é verdade, em forma. Sabe como é que é, né? Eu sou meio burro, né? É. Isso é verdade. Nandão, mostrar uma música pra gente homenagear uma lenda. Uhum. Pode falar e passar toda a sua emoção pra nossa ouvintada. Hein? Ronca, ronca. Vai, vai, Nando. Essa música é maravilhosa. Vamos homenagear o Flecha jamaicano. Que figuraça, hein, maluco? Demais, né? Como é que é o nome da criança? Como é o nome da criança? Usain Bolt. Eu não sei como é que pronuncia, mas acho que é. Situação, hein? Figurão, né? Não dá pra comunicação da Oi trazer ele... Imagina, duas horas do Ronca Ronca só com música jamaicana e ele fazendo aquelas carinhas. Se liga a câmera aqui, faz o diabo. Culture. Diga lá, JB. E é bom lembrar que é um puta de esportista. Que isso, cara? É um esportista classe A, melhor dizendo, e um... espetacular simpatia, né, cara? É. E a concentração? Perna longa. Na hora total. Na hora da concentração. Marra zero, né? Tudo, né, mesmo? Que fio desencapado, hein, meu? Zoando tudo. Mas adiante, vamos passar mais uma vez o endereço da UFM para onde você pode mandar seu disco, a sua fita demo, aquelas passagens para Buenos Aires que nós estamos esperando há tanto tempo, né? Isso é. De gripe lá deu uma sossegada. Lá, mas... lá chama gripe porcina, sabia? Sério? A viúva? Gripe porcina. É. Por exemplo, se utilizando do endereço da UFM, que nós vamos mais uma vez lembrar a nossa audiência, chegou um disco espetacular do Jorge Curuca. Presta atenção na letra desse clássico absoluto que já é do Ronca Ronca. Desembarquei lá na Professor Jovino, com meu ímpeto assassino, bazucas a laser, escopetas de bala dum-dum. Mostrei no ato que estava em vias de fato, paguei logo um ultimato. Quero a rendição da nega do 41, bem rapidinho. Olhos nos olhos, mãos ao alto, e toma meu peito de assalto. Cava trincheira no meu coração. Negra ingesta, não aceitou a sugesta. Mandou, esse ramo não presta. É 171, é só tabiação. Eu não gostei da decisão, do pé da vida. Dei voz de mando ao comando suicida. Convoquei Bruce Lee, Kung Fu e os rapazes kamikazes no Japão. E pra dar um toque pós-moderno ao inferno que eu ia aprontar, mandei convocar aquele gringo com o nome de vinho alemão. Libre Falmir, Schukatzweiss, Schwarzenegger, tira essa máscara de jegue, vem aqui me dar uma mão. Constituído o regimento, combinei de Timoshenko com a linha Maginot. Quero a estratégia da tragédia, quero a tática dramática, um thriller de horror. E ataque de artilharia, aviação, infantaria, pelo meio, pelos flancos. Arrepiei sem preconceito, preto que pitava preto, branco que fungava branco, malandragem aguenta o tranco. No auge do conflito, 5 tiros no pinico, 3 panelas na cozinha, um alvoroço no morro, nego pedindo socorro, couro come na serrinha. Metida rei da cocada, o xerife da bocada chorou copiosamente. Fechada a boca de fumo, vagabundo com bom prumo, uma igreja dos crentes, bispo Pilintra, Rio Contente. Sua gonda na Suíça ficou bem mais consistente. Desolação total, o arraso foi geral. Até chegou Coppola pra contar outra versão do apocalipse now. Coisa de primeiro mundo, na fração de um segundo chegaram os bombeiros, a defesa civil. Durante a operação rescaldo, ouviu-se o berro de um soldado, a crioula sumiu. Eu falei pro dono Brasil, mas nada mais me importa. Eu quero a nega viva ou morta, e vocês têm que se virar. Eu dava mesmo invocado, quando um cara assustado apontou para o gongado. Eu chego até me arrepiar. Era o dragão com São Jorge batucando um pagode num flagrante incomum. A dedução veio de estalo, é que a nega deu nos cabos no cavalo de algum. Isso não é papo surreal, eu sou daqui, não sou dali. Se Moringueira é o tal, eu sou curuca de API. Oi FM. Esta vai para meu amigo Maurício Valadares e seu popular Ronquinha, o Ronca Ronca, que eu e ele temos em comum. Ele explica isso melhor para você. Caríssimo ouvinte, aqui é Lulu Santos. It's not hard to realize, just look into her frost-colored eyes. She'll build you up to just put you down. Cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. Start your already be. She's going to play for a fool. Cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. Time to make radio, it's gonna stay. We turn it to polish up the grave. Put that, put that, put that up the wall. That this isn't nothing at all. Rage station. Beside yourself. Keep me out of country till put that before all. That's your boat is sinking fast on bottom floor. Read off the bond. Let you go. Instead of pleasing others, please yourself. Get do Soquito, Marão Glive. Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Meu amigo, na hora que a PRK-30... explodiu no som da Via Funchal em São Paulo. Cara, foi demais, cara. Ninguém enrolava no chão tanto rico. Cavaleiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Muita pressão. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. No ar... dá pra cantar junto, Nandão. Essa é a recém-lançada novíssima edição de um clássico do R.E.M. Reckoning. Vem o disco, todo mundo conhece, e um segundo CD inteiramente gravado ao vivo em Chicago em 1984, num show do R.E.M. transmitido pela rádio de lá. Mandiga baiana forte, hein, JB? É. Vanessa Lee passa informações fundamentais pra gente entender o que tá rolando, por exemplo. É verdade. A Vanessa diz que o jogo do Bahia é no estádio de Pituaçu. É. Que, na verdade, a Fonte Nova ainda tá interditada, né? Pituaçuão, é isso? Pituação, Pituação. É isso aí. Pituação. É. E ela lembra que deu aquela coisa toda lá na Fonte Nova, aquela arquibancada, não sei o quê. É mesmo. E é. Ninguém foi punido, né? Brasil, né? Aproveitar o R.E.M. ao fundo. Ram. O Ren ao fundo, e eu citei aqui a apresentação do Little Joy. Pois é, eu não entendi. Você falou, você tocou lá no Via Funchal, foi isso? Yes, e aqui também, tocamos. Ah, você sonorizou. Na produção também, oh, yeah. Antes e depois do show? Sim, nos intervalos. Tá. E tive o prazer de conhecer alguns ouvintes, mas sobretudo o Antônio e o Felipe. Belíssimos na foto. Pai e filho, devidamente registrados e colocados no site do Ronca Ronca. Roncaronca.com.br, tá lá. O Antônio, primeiro show do Antônio. 13 anos, debutando na desorientação total, por conta da desorientação total do Jumboteco do Ronca Ronca, levado pelo pai, pelo Felipe. Duas lindas. Diga lá, JB. Eu preciso mandar um abraço para duas feras que encontrei lá no show do Little Joy. Cazuza, que é o cara que me mostrou o Ronca Ronca ainda na época da rádio imprensa. Cazuza? Exatamente. Barão? Não, ele não. E o Tadeu, que tá se mudando do Rio pra Curitiba e falou que vai continuar ouvindo o Ronca através do site. É verdade. É verdade? Como é verdade? Porque a UFM ainda não chegou lá para ouvir pelo rádio. Chegará em breve por aquela parte do Brasa. Mas Curitiba é um passo seguinte, né? Talvez. Scott Walker... Ronca, ronca. Whatever happened to Jean the Machine? She used to live down the hall from me and all of the boys in the band. Miss her so bad now, ain't it pitiful? She made her way here from Hungary, a refugee with a voice like callous, but somehow she couldn't get on. So she took it off at the local palace. He ain't come back. Why'd you go now? He ain't come back. Things are slow now. He ain't come back. My landlady said Jean's a commie spy. Each time I ask for the reason why, my landlady said it's a front. She bumps and grinds codes to an audience of immigrants. It blows my mind when I think of Jean every night with a new routine. 'Cause I play the drums in the band. She used me as part of a dirty commie plan. Jean, come back. We forgive you. Jean, come back. Boy Scouts honor. Jean, come. Sparrow Agnew. Jean, come back to the Bolshoi. Jean, come back to your homeland. Jean, come back. Bring the microfilm. UFM. Olá, ouvintes da UFM, aqui é Jean da Silva e eu tô ouvindo o programa nesse momento, Ronca Ronca, do Maurício Valadares. No aquário, o asfalto do chão. Quando encontro você, não encontro razão. Eu quero correr, o pé no sapato, o asfalto do chão. Vem morar comigo neste apartamento. Estamos uns sobre os outros e temos satisfação. Ah, pavão, macaco, lacônico, macaco pavão. O asfalto do chão. Quando encontro você, não encontro razão. Eu quero correr, o pé no sapato, o asfalto do chão. Vem morar comigo neste apartamento. Estamos uns sobre os outros e temos satisfação. Nai baba tiranga niko mba muno. Saita seko mwanangu. Tiriva tatuka. Ini baba wako 1, amai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mlike Francis. Enquanto ali estávamos, fazendo o absoluto nada, ao pôr do sol do Atlântico, eu me sentia promovido na troca dos nossos. Nenhum assuntos. Nós os da costa. Éramos habitantes, não de um continente, mas de um oceano. Essa estrada não se sabe onde vai dar. Caminho, parente do futuro. Este amor que tu me deste, eu te dar, oh, em dobro, o amor dos nossos filhos. Aí ao fundo, o disco do Vado, recém lançado, rimando. Eu coloquei na saideira no site do Ronca Ronca uma fotografia com quatro pepitas recém-lançadas da música brasileira, que eu espero mostrar as quatro. Já mostramos o disco da Céu, o Vado está ao fundo, e os outros dois nós já passamos por eles aqui. O Tono Auge, tem show de lançamento que o JB vai passar as informações daqui a pouquinho. E o Cidadão Instigado, cujo título é... Uhul! Achando graça. É. Então, são quatro pepitas que vão exatamente... Poderia citar outras lançadas por agora, que vão Não, tá, vou diminuir aqui, Nando. Não, não vai não. Não vai não, não, não vai não, não vai não. Só um sapatinho, vai, vai. Não, não vai não. Não, não vai não. Ronca, ronca. Quatro discos que vão de encontro à turma do Chororô. Aquela uma que reclama. Acorda reclamando, né? Antes de tirar a remela do olho, escovar os dentes. Porra, não acontece mais nada na música brasileira. Desde Legião Urbana, Titãs, Paralamas, não tem mais nada. Onde vai dar? Manja essa turma, né? Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa pra ajudar, amém. Pois é. Acontece que pra essa bagaceira, essa rapaziada tem que conhecer. Também não é... A Trozoba não tá só em cima dessa turma. Eles precisam saber, eles precisam conhecer. Já não tem curiosidade de pão nenhuma. As rádios não mostram. Vai falar do Kid Vinil? Pô, 85. Exatamente. Então, 24 anos. O disco do Vado, que é o fundo, precisa chegar a essa rapaziada que chora de manhã, tarde e noite. Céu igualmente. Cidadão Instigado é a mesma coisa. Tono também. E outros tantos que a gente mostra toda terça-feira aqui. Mas desenvolver essa curiosidade é onde a porquinha torce o rabo. A gente vai pra Bolívia, é isso? Ah, agora sim. Nós temos um momento batatada forte ainda que hoje, isso, na segunda hora do programa. Agendinha. Agendinha. Papo furado. Papo furado, por exemplo, JB, Tono. O show? Que sim. Isso, vamos ao show? Qual é da parada? Sim, quando é? Peraí, tá, que, me, tá que, convidando que agora a me gente? Enrolei. Peraí. Tá convidando segurei, a gente segurei. Pro show, isso? Vamos ao show. Então vamos à Bolívia antes do show, do Tono? Então tá legal. E a gente achei. Pode Mais ser? Tarde do que não. Vai. O show é quarta-feira, amanhã, dia 19, às 10 horas da noite, no Cinematec, no Rio de Janeiro, em Botafogo. Quem tá lançando? Ok? A banda Tono lança o CD Tone Out. Tono Auge. Tono Auge? Ah, agora saquei. Sacou, né? Essa é a morte da raça, a inevitável liberdade. É lindo que assim... Não quer acabar aqui, tu aperta aí, tá bonito. Tudo do Atlântico. Corpo do Atlântico, em branco e preto, negro, pardo, pardo, no mar azul, Atlântico negro. Oi, FM. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca, meu nome é Marcelo Liuca e graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Enquanto ali estávamos, fazendo o absoluto nada ao pôr do sol do Atlântico, eu me sentia promovido na troca dos nossos. Nenhum assuntos, nós os da costa. Mandinga forte com a Vanessa ali, lá no Pituaçu, hein, JB? Deu certo, né? Acabou? Acabou. Quanto? 2-1, Bahia. Ei. Agora é com a gente, hein? Vamos fazer a agendinha, não? Vamos. Mais alguma informação aí, JB? Vamos lá. O Jefferson Farias lembra o aniversário do grande João Donato. O Rodrigo Nipes... É Nipes? Não, é Nipes. Não, mas eu falo Nipes. É, então vamos falar Nipes, porque não deu uma lenda. Obrigado, né? É o nosso guru, obrigado, nosso gestor. Obrigado, grande Nipes. Nosso gestor para línguas. Obrigado. O Rodrigo, Nipes ou Nipes, foi loucura com o My Way, que rolou no programa da semana passada. My Way. Vanessa Lee, Estevão Cazé. Eita. O Delcimar fala que o show do Marcelo Camilo em São Paulo foi mó barato. Cristiano Ottoni fala que não aguenta mais... Ou melhor, não para de ouvir o disco novo da Ciel. Ó. E muita coisa pintando. Vamos à agenda? Vamos lá. Vamos nessa. Sexta-feira agora, dia 21, às 9 da noite, tem show com as bandas Nuda, a banda de Joseph Thornton e Sweet Fanny Adams, no Órbita, em Fortaleza. Ok? Repetindo. Sexta-feira agora, dia 21, shows com as bandas Nuda, a banda de Joseph Thornton, Sweet Fanny Adams, no Órbita, que fica na Rua Dragão do Mar, 207, em Fortaleza. Esse é aquele lance do nosso amigo Jarmerson. Exatamente. Lá do Coquetel Molotov, que mandou essa agendinha de Fortaleza. É, sexta, dia 21, também, para quem está no Rio de Janeiro, a banda Letuce, do Lucas, que toca com o nosso amigo Estevão, no Binário. Letuce, do Lucas e da Letícia, tocam no posto 8, aqui em Ipanema, na Rua Rainha Elizabeth, sexta, dia 21. E para quem está em São Paulo, exposição fundamental, Matisse hoje, o grande Henri Matisse, com várias obras reunidas na Pinacoteca, que fica ali na Praça da Luz. Aliás, a Pinacoteca, você foi lá, no lugar maravilhoso, muito bonito. E Henri Matisse é fundamental, dá uma conferida. Certo, meu camaradinho? E para fechar a tampa, sexta-feira agora, em Belo Horizonte, tem um show de ninguém menos que Chuck Berry. Ixi Maria. No Chevrolet Hall. Ok? Sexta? É. Sexta-feira agora, dia 21, no Chevrolet Hall, em BH. Chuck Berry. Ronca. Quando é que tá dentro de um fé, o lajantala? Essa é a orquestra Polirritmo, do Benin, com um de seus muitos vocalistas. A banda serviu como apoio para diversos canários. Terça-feira passada, o Lúcio Branco esteve por aqui, contou a história da música do Benin. E, mais uma vez, o Ronca Ronca limpou os ouvidos de muita gente. E durante a semana foram várias as mensagens que chegaram pedindo mais a rapaziada de lá. E aí, JB, o que diz a ouvintada? A Ligeirinha avisa que ela e o Valmor estão ligados no programa e manda um beijo pra gente. Muito obrigado. Obrigado. O Akin diz que o programa tá demais, diz que o tal do Curuca manda muito bem, pede Cody Chestnut. Certo. E pede um abraço pro tio Newton. Manda aí. Valeu, Newton. Curica. O Curuca me lembra o Curica, né? Quem mais, JB? O Reinaldo Anjos diz que a... Reinaldo, não? Isso, Reinaldo. Ah, entendi você falar Reinaldo. Você me desculpa, hein? Você me desculpa. Pô, brincadeira, hein, cara? Sempre bom lembrar que estamos ao vivo. O que diz o Reinaldo? O Reinaldo Anjos... De onde é? De onde é a criança? Reinaldo Anjos, Itabira, Minas Gerais. É, ele é professor e fala que aí, aproximadamente 3 anos atrás, chegava da escola e encontrou, por acaso, duas pessoas falando loucamente sobre um programa que tocava diversas músicas novas em Belo Horizonte. Você e Nandão. Aí descobriu, virou fã do Ronca e pede Los Cebosos Postizos ou Nação Zumbi. Que mais, que mais, que mais? O Cristiano Ottoni diz que a tal turma do Chororô que você citou, tá todo mundo reunido num certo prêmio por aí. Num famoso evento. E pra fechar, o Renato Boleiro pede Chico Sainz e Nação Zumbi. Rapaz. E pede um abraço pra turma de Tracunhaém, em Pernambuco. Aí, Nandão. Tracunha, Tracunha, manda um abraço pra Tracunha. Alô, rapaziada de Tracunhaém, um beijo grande, um abraço, meu querido. Falar em Tracunhaém. Terça-feira passada a gente comentou rápido aqui sobre o Caetano. Eu perguntei se vocês tinham visto o filme Coração Vagabundo. Já foram ver, não, né? Não. Ah, tá. Uma pausa rapidinho. Vá assistir Tempos de Paz, do meu querido, grande amigo Daniel Filho. É, o filme talvez seja monótono à primeira vista, porque 60% do filme se passa no mesmo cenário. É o diálogo entre o Tony Ramos e o Dan Stubbock. Mas o filme é muito legal, emocionante e interessantíssimo. É a dica de filme dessa semana do Nandão. Você não tá sob efeito de drogas, não, né? Não, o filme é bom, cara. Meu amigo Daniel Filho. Meu amigo. Mas sim. Mãe, minha coisa. O que tem o Caetano? Comentei o filme, o Coração Vagabundo. E rapidamente citei aquela história de como a gente no Brasil não tem noção da dimensão internacional. É, tem acesso à internet nesse tamanco que tu usa aí? Hein? Não é tamanco, tem, vou te tem, falar quem tem, é que usa tamanco. Tem sim, meu amigo. Tem. É, e dê a ideia, pô, entra no allmusic.com, que é um dos principais sites de informação de referência musical, se você quer saber onde determinada música foi editada, formação de banda. Tudo. Discografia é muita grosseria. É demais. Tem como você entrar no allmusic e ler a descrição do Caetano? É, como que o Caetano é apresentado no allmusic.com. Eu repito, não é um site do JB, do Gil, meu, de algum brasileiro, é um site americano. É sobre qualquer tipo de referência musical. Hein, Nandão? Diga lá. Pode ser traduzido. Aqui na biografia? É, como que apresenta? A True Heavyweight, Caetano. É, não, vai traduzindo. Tá, na verdade, Caetano é um... Caetano Veloso é pop. Músico, poeta, filmmaker. O que seria filmmaker? É isso mesmo, filmmaker. Filmmaker, né? Fazedor de filme. Ativista político, em estatura do panteão internacional dos músicos pop. Tais como? Bob Dylan, Bob Marley, Lennon e McCartney. Ou seja, o allmusic.com coloca o Caetano na mesma... Panteão. Na mesma dimensão, no mesmo nível de Bob Dylan, John Lennon e Bob Marley. Se a gente perguntar a qualquer brasileiro nesse exato instante se ele acredita nisso, qual vai ser a resposta? Não. Pois é, mas eles acreditam. Quer mais, JB? Lúcio Branco, que participou do programa da... Lenda, né? Participou do programa na semana passada, diz que Benin é o centro da terra. Ele, cara, tocou, tá lá, o hino, né? Ele tocou o hino de Benin. Com a mão no peito. É. O Man agradece pela lembrança do aniversário do Vicentinho. Yeah. My friend. E fala que o Nandão é o terror da mulherada do Rio de Janeiro. Isso. Confere? Isso, cara. E pra fechar, o Jefferson Calazans fala que deu um pulo lá no CCBB e conferiu a exposição Virada Russa que a gente tinha recomendado aqui. Muito bom. Olha só essa desorientação que tá entrando aqui. Eu me chamo Charles Júnior, eu também sou um anjo. Eu me chamo Charles Júnior, eu também sou um anjo. Eu me chamo Charles Júnior, eu também sou um anjo. Mas eu não quero ser o primeiro, nem ser melhor do que ninguém. Eu só quero viver em paz e ser tratado de igual para igual. Pois em troca do meu carinho e do meu amor, eu quero ser compreendido e considerado, e se for possível, também amado. Pois não importa o que eu tenho, e sigo o que eu possa fazer com o que eu tenho. Pois eu já não sou o que foram os meus irmãos. Pois eu nasci de um ventre livre, nasci de um ventre livre no século XX. Científicas, espaciais, medicinais e a confraternização dos povos e a humildade de um rei serão as armas da vitória para a paz universal. E o mundo todo vai ouvir. E o mundo todo vai saber. E o mundo todo vai ouvir. Eu sou Arthur da Pieve e também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Olha, é o seguinte, agora você ouviu o que eu falei, não falei? É, não deu pra ouvir direito, não. Que eu não era mulher. É, sei. Sendo que agora eu não vou poder conversar mais porque meus amigos chegaram em casa. tem alguém? Meus amigos chegaram em casa. Você mora onde? Eu moro na Tijuca. Você tem telefone? Não, não posso dar telefone que eu tô no trabalho. Ah, é? Mas você faz o quê? Você... O que que eu faço? Não, que isso? Transformista? Não, eu sou um garoto. Ah, é? É. Com essa voz? Com essa voz. Eu sou um garoto meio mocinha. Ah, é? Uhum. Mas o que você faz na vida? Eu sou bailarino. Ah, é? Bailarino clássico. Legal. Bom, então cê... fazer... Oi, diz. Fazer o seguinte, ah. Te ligo mais tarde. Amanhã. Eu procuro com o que nome. Você tá trabalhando aí amanhã de dia também? Trabalho. Pronto, então pode ligar pra mim. Oi? Pode ligar. Até que hora você tá aí amanhã? Tô até 8 horas da manhã. Ô, vou fazer de tarde, te ligo quando chegar em casa. Pronto, meu nome é Alexandre. Alexandre. Você anotou meu telefone? Anotei. Tá bom. Eu me chamo Charles Júnior, eu também sou um anjo. Eu me chamo Charles Júnior. Não, não, tu tá sequelado com essa música aqui ao fundo. Grande Mauriel Cina. Olha essa guitarra. Mas eu não quero ser. Quer saber qual é o... A Nação Ronqueira, com certeza. Isso é um compacto. Quer saber qual é o outro lado? Vai, garotinho. Ah, tu vai na grosseria, né? Ronca, ronca. Olha só. Pra você, hein, Nandão. Sabe que você é meu amor, né? Pô, que isso, cara. Pô, eu tenho essa daí. Isso é demais. Hein? Isso é maravilhoso. Agora. Vai cantar. Se você cantar, porra, se irmão. Você cantar, vai até o final. Tu e a turma dos Listradinhos. Tu não é Listradinho? Com certeza. Agora. Vai, Nandão. Vai que é tua, Nandão. Vem comigo. Vai. E novamente ele chegou. Vai. Com inspiração. Vai. Com emoção. E gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Vai, eu não vou tirar, pô. Eu não vou aturar essa música aqui, não. Não dá pra aturar. Não dá. Maria Alcina. Vai. Ó, agora. Tabelou, driblou dois zagueiros. Mais o quê? Deu um toque, driblou o goleiro. Só não entrou com o nome tudo. Pô, tô confundindo ali. Então tá bom, aí o que aconteceu? O fio. O fio desencapado. Esse é o fio desencapado. Proibiu, né? A Trozoba. É, essa história é velha, né? Pois é. E aí virou o quê? Filho. Você tem essa música aí? Agora eu desafio. Te desafio a me dizer quem tá. Quem acompanha a grande Maria Alcina. É uma boa participação da nossa torcida. Qual a banda de apoio? Aqui, nesse, essa música foi um clássico absoluto, vencedora de festival e tudo. Mas eu não sei se o outro lado que nós ouvimos. Sim, é mesmo. E a mesma rapaziada. Eu acho que não. Não, não. Eu acho que não. Tem Estevão na linha. Ah, tem, é verdade. Tem uma rapaziada cabeluda. O próprio Jorge Ben poderia falar pra gente. É. Jorge, é, dá uma ligada. É, se tiver de bobeira, dá uma chegada aqui na obra, aqui no metrô. Isso. Aproveita e visita aqui as instalações da obra. Turma do Chororô hoje, com certeza, tá passando longe do programa, né? Olha a guitarrinha. É, olha a guitarrinha. Com muito amor, com emoção, com explosão e gol. A Turma do Chororô hoje não resiste ao Ronquinha, porque é muita pressão, é muita informação. É sinistro, cara. Bagulho é doido, bagulho é neurótico. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Seis ovelhinhas pulam a cerquinha de madeira. A grama alta, o pôr do sol, tudo tão lindo, lindo, e nem faltava azul no céu. interessante como elas pulam sem parar. Todos os dias, dias, dias, dias. Já me disseram que do lado de lá desapareciam, iam, iam, iam. Eu imagino as bichinhas se entulhando uma a uma numa montanha de pelúcia que de tão fofa foi fedendo. Agora eu percebo que os sonhos já se foram pelo mundo e no fim só vão restar os tapururus. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? JB, mais uma vez o endereço da Oi FM para participação da nossa torcida. Meia hora ainda de ronquinho. Vamos lá, oifm.com.br, clica no Fale Conosco e marca Rio 102.9. We'll be right back. Nandão, um volta e meia eu pergunto pra você como é que tá o estado do cinto de segurança. Putz, calma aí, mais uma pausa. Falar em cinto de segurança, foi abordado há alguns dias pela Operação Lei Seca, que vem Renato, acontecendo aqui no Renato Rio de Janeiro. Renato Gauchão? Hã? Renato Gauchão? Não, Lei Seca. É verdade. Júnior, do Listradinho. É. Queria parabenizar toda a corporação. Que isso, ele tá sob drogas, isso. Não, não, não tá bem, não. Sério, cara. Maria Alcina hoje tá demais, né? Cacilda Becker. Operação Lei Seca, cara. Reduziu, pelo menos segundo os números, em 20, 30% o número de acidentados, o que gera um custo pro Estado. Os policiais muito educados, muito... Tu passou por uma bagaceira dessa aí em algum momento? Sim, Operação Lei Seca. É? Foi abordado? Fico feliz... Situação, hein, JB? Onde nós fomos parar? Barra pesada, hein? Mas enfim, o negócio do cinto de segurança. Cinto de segurança. Eu sempre ando com cinto. Tá funcionando, chegou a barra. Apesar de que o Jumboteco, a turbulência não é física, é mental. Ninguém fica desorientado inside, né? Inside uh-huh. Total. E você olha, por exemplo, se a gente olhar agora pra trás, com essa música aqui ao fundo... Turbulência inside. Inside. Porque normalmente quando o Jumboteco tá pairando nos aires. Aham. Uhum. Nos aires. Nos aires? Buenos Aires. Ele, a rapaziada, um tá colado no teto, outro tá saindo pela escotilha, outro tá amarrado na asa, tá na hélice. Tá vomitando lá no banheiro. Tá vomitando, isso aqui, oba, isso é normal. É um Sim. quadro absolutamente normal. Agora, a turbulência é inside, o bagulho fica doido mesmo, uhum. é nas entranhas. Então por isso que eu sempre pergunto a você, tá amarrado esse bagulho aí? Tá amarrado. Tá preparado? Em nome de Jesus. Cara, tá amarrado. É queda livre. Então vai, garotinho. É muita pressão. Aperta o play. JB, dá um confere aí pra ver se o negócio dele aqui tá apertado mesmo. Pera aí. Vamos lá. De tantos pintores viejos, aunque la Virgen se ablanda, píntame anhelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar si pintas con amor, porque deprecias su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios, pintor de sandos de alcoba. Si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintor en tus cuadros te olvidaste de los míos? Siempre que pintas, pintas iglesias, píntame angelitos bellos, pero nunca te acuerdas. si tienes alma en el cuerpo. Porque al pintor en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, píntame anhelitos negros, pero nunca te acordaste. También se van al cielo. Todos, todos, angelitos. Fora o vinil ter alguns aspectos que são superiores mesmo ao CD, tecnicamente, assim, falando, dependendo do estilo de música, a diferença é brusca, assim, não é uma diferença tênue, assim, sabe? A diferença é como uma lasanha congelada que você compra no supermercado de uma lasanha que foi preparada às 5 da manhã para ser ingerida às 1:30 da tarde, toda cozida, com milhares de pesetas e tal. O vinil é meio isso, sabe? Pintor. E meio isso, assim, Nandão e JB, esse é Angelitos Negros, um clássico absoluto, gravado de diversas formas e por muita gente, e nem tanta gente, mas que nessa interpretação eu sou capaz de botar dinheiro, que foi a uma que fez a cabeça da Cat Power. Ela encerrou as duas apresentações no Rio e em São Paulo com essa interpretação, com essa interpretação dela para essa música, Angelitos Negros. E aqui, magistralmente interpretada pela Roberta Flack, um disco lançado em 69. E que é uma estupidez de bom. Nandão, bota uma vinhetinha para eu cair aqui na primeira faixa desse álbum intitulado First Take, da Roberta Flack. Vai. Alô, ouvinte da Oi FM. Isso. Aqui quem fala é Edir Macedo. Eu tô sempre ligado nas doideiras do Ronca Ronca com Maurício. Beleza, obrigado. De nada, Macedinho. Olha isso. Possession is the motivation. Hanging up. Isso é Roberta Flack, piano e voz. John Pizzarelli na guitarra. Ron Carter, certamente o baixista mais cascudo de todos os tempos, que ele gravou com todo mundo. Ray Lucas na bateria. Slaughterhouse. E aí, JB Nandão, olha a situação que aconteceu sábado no Via Funchal em São Paulo. Casa abriu, tipo 9 horas, e ronca ronca ali. Eu peguei esse disco da Roberta Fleck para colocar essa música. É a música que abre. Compared to what? Puta que pariu. Maluco, botei, vi o tempo e olhei. Meia dúzia de gatos pingados ali chegando. E o Via Funchal tem dois telões onde eles ficam passando a programação. Cara, na hora que eu olhei pro telão, o que que eu vejo? O quê? Roberta Fleck. Dia tal. Em outubro. Ou seja, ela está vindo ao Brasil mais uma vez. No início de outubro, se não me engano, é a data em São Paulo. Coisa impressionante. Olha essa música aqui, olha essa faixa 5. I loved you in the morning, our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow, like a sleepy golden storm. Clássico absoluto de Leonard Cohen. E a faixa 6 é uma composição de Ewan McCall, pai da Christy McCall, já foi senhora Steve Lillywhite, já cantou com Pogues. E olha o que a Roberta Fleck fez. Hein, Nandão? Nossa senhora. Posso estar, como sempre eu falo, muitas idiotices? Não, Nandão. Mas a memória... Isso? JB, olha só. Vocês acham que não? Tirando a Blitz, é a operação... Não. Vida seca. Lei seca, olha só. A memória que eu tenho, assim, da Roberta Fleck, eu não conheço zero do trabalho dela, é meio Bruce Springsteen, assim, sabe, que ficou marcado por Born to Be Wild, tá ligado? Aham. Uh-huh. Eu tô enganado ou não? Não. Tô falando sério. Não. Ela tipo, teve um sucesso. Não, ela teve. Meio breguete. Ela, depois desse disco, ela sempre foi muito ligada ao Donny Hathaway, um dos principais nomes da música negra americana, arranjador, tecladista espetacular, por quem o Ed Motta chora todos os dias. E ela fez muito sucesso depois. A música foi sampleada lá do Fugees, The Closer I Get to You. Ela gravou músicas de sucesso em rádio mesmo. Então talvez você esteja fazendo essa relação dela com Bruce. É Bruce? Bruce Springsteen, conhece? The Glory Boss. Days. The Boss. The Boss, The Boss. Então, ela teve muitos sucessos executados em rádio. Uns dois ou três discos que ela lançou vinham com essas músicas. Ficaram muito impregnadas em Sim. quem ouvia a rádio, AM, Sim. FM. Mas é uma lenda, figuraça. Pois é. Vamos a outra homenagem? 10 minutos, ok? Now the hacienda's dark, the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios. Vaya com Deus. Sabe quem é, né? Na guitarra, Les Paul. Na guitarra, Les Paul. Les Paul na guitarra, Les Paul? Les Paul na guitarra, Les Paul. Será que ele tava usando uma Les Paul? Oh, yes. Chegou a ver ele tocando? Ele é Mary Ford. Uhum. Chegou a ver o Les Paul? Não, não, mas Luiz Maurício dos Santos viu. Zé Flávio Júnior viu. É verdade. Impressionante como a subida dele para bater papo com Cartola e... E o Jimi Hendrix. Jimi Hendrix teve um espaço na mídia brasileira. Uhum. Teve. Né? Teve, teve. As pessoas realmente foram informadas da importância que o Les Paul teve. E nós recentemente falamos disso aqui, se lembra? Da importância dele não só como instrumentista, mas como criador da guitarra, do corpo da guitarra, que não existia antes dele matutar o bagulho. Mas as tecnologias de gravação que ele inventou, e foi uma revolução mesmo na captação de som. Ele que não teria levantou, como... ele que levantou essa bola aí. Não teria como passar em branco. Não. JB. Evilásio Neto foi às lágrimas com a interpretação da Roberta Fleck. O Felipe Maciel pede Rafael Sadiq. O Thiago Queiroz pede a última música do disco novo do Cidadão Instigado, que é a música do Cabeção. E que tem a gritaria do Uhu. O Uhu vem no finalzinho. A gravação acabou e eles. Alguém faz o Uhu que. É, porra, olha o título do disco. Pronto, tá feito. E o Chico Tenório diz que ouve o programa através da internet usando fone. E dá altas gargalhadas. Ah, e a mulher dele, que não ouve, não entende nada. Entendi, olha mano. Pra ele e ele fica rindo altas gargalhadas. É o que eu tô dizendo, a turbulência é inside, cara. I know I love you, but what can I do? I'm a fool. Dorme, me Babilônia, quanto mais quietinha fica, mais aumenta a insônia e desperta a retina. FM. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. FM. Mais um minuto! Vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra! O dedo pra saideira. Au, au, au. Essa música entrou agora tem quase 15 minutos. Vamos tocar toda, não? Uma grande parte da nossa torcida dessa hora tá tirando a cueca pela cabeça. Os valetes, senador lógico. Renan, não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. Uhum. Isso. Olha aqui, Nandão. O nome das criancinhas. Rusker. A banda mais pedida nos especiais. Sem dúvida. É até hoje não realizado, né? É. Rusker do. Obrigado pela participação frenética da nossa torcida. Obrigado, Vanessa Lee, em Salvador, pela mandinga forte que ela fez lá no Pitu. Pituzão. depois de Les Paul, Roberta Fleck, a Cell de novo. Acho que nós mostramos 5 músicas do novo disco da Cell. Turma do Chororô, essa hora tá se rasgando. A rapaziada da Baba já começa a aparecer, a Baba na fronha, então Husker Du levanta tudo. Já também alguma informação de saideira? O Edgar Tadeu Manfred, de São Paulo, pede pra gente tocar num programa próximo a Rainha do Baixo, Carol Kai. Confere? É, vamos pesquisar durante a semana. Números da Mega Sena, confere. Não tocamos o Curumim. Não tocamos. Não mandamos ao ar o Momento Batatada em relação a Cell. O Momento Batatada seria... A gente passa para terça-feira que vem. É, vai tocar mais ela, né? É, alavancado e brifado pelo título do disco da Cell, Vagarosa. Algo que vem na contramão de tudo que a gente percebe por aí. Ter tempo, sacar as coisas. Maravilhoso, maravilhoso. Entender, participar na hora que tiver algum tipo de noção do que tá acontecendo. Isso não existe mais. Não existe. Pô, o cara é vagaroso. Pô, tira. Sai da frente, maluco. Vai embora. Vaza. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Essa feira que vem a gente volta a Vagarosa. Esse papo é maravilhoso, hein? É. É pauta pro programa inteiro. Não, pro ano inteiro. Porque em cima disso... Pra década, né? Em cima disso, eu vou colocar amanhã no Tico Tico mais um pedacinho da matéria do Madlib. Um dos principais nomes do hip hop espetacular já teve, claro, no Brasil. Uma lenda. Onde, na matéria da Wire, ele diz que ele não tem nenhum tipo de conexão com o que tá rolando. Com o que tá rolando. Zereta, não tem e-mail, não usa computador. É radicalmente contra qualquer tipo de efeito sonoro que venha do computador. E é o Madlib. E é um dos principais. Então a isso a gente junta com a Vagarosa aqui, com mais uma coisa ali. Mas o Ronca Ronca prestando atenção nesse tipo de mudança que acontece e a necessidade e a urgência que a maioria das pessoas tem de acompanhar uma velocidade desnecessária, uhum, que não precisa. Então você vê um monte de gente conectada com essa nova forma e nova fórmula de falar, que tem Brig, Brog, Blick, Troque, Freak, Orkut, Facebook, e você vai lá ver, as coisas não são atualizadas. É verdade. Porra, eu tenho uns 10 blogs onde eu entro diariamente. Dos 10, uns 2 são atualizados diariamente. O resto passa uma semana. E se você vai falar com o cara, o camarada tem tudo. Trick, brog, brig, blog. E não tem nada. E truque não tem nada. Equivale ao beijoqueiro de micareta. É isso aí. Que mete aquela língua xexelenta em 300 bocas. Que isso. Às vezes homem, mulher... No final da noite não sabe nada do que aconteceu. Então essas coisas, essas pontinhas, a gente vai juntando. E eu recebi um e-mail do Sunny Pitbull, ele falando: cara, eu quase fui currado pra eu ter um Twitter. É verdade, as pessoas me obrigaram a ter o Twitter. E ele é um cara que tem uma vivência forte lá fora. Vai pra Polônia conforme a gente vai aqui pra Praça General Osório. É verdade. Então ele acaba sendo levado sem querer. Então a gente percebe, pela participação da nossa audiência, essa preocupação por grande parte das pessoas. E o Madlib mostra uma coisa, a Cell mostra outra. Todo mundo levando, né, para essa direção que a gente está falando. Pô, presta atenção, para que vai se exibir de uma maneira onde você não vai poder acompanhar mesmo essa necessidade? Terça-feira a gente volta. Sabe que o excesso de velocidade mata, né? Sabe disso. Obrigado a quem sintonizou o FM e não pôde participar do Ronca Ronca. A sua vibe chegou aqui. Terça-feira a gente volta. Beijinhos. Bye bye. Juca, um beijo. Tchau. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser...